Qual a música que você estava cantando aí agora? Madalena, Madalena, você canta no mole. É meu bem querer, eu vou falar pra todo mundo. Vou falar. Que meu cara. Opa! Ei. Adeus, obrigado, obrigado, obrigado. Ai, que beleza. Obrigado mesmo. Que uma coisa linda. Ai, ai.